Se não fosse Exu, o que seria dos outros? Preciso responder mais. Realmente. A encarnação, ela tem que ser aproveitada ao máximo. O que podemos fazer aos recém-desencarnados que pode ajudá-los? Não chore, não chame. Esqueça, não leve tristeza ao nome deles, não leve mágoa ao nome deles, não leve sofrimento ao nome deles. O que que o senhor acha das pessoas que reclamam de ficar carregando a cruz dos outros? Se não é sua, que solte, igual foi falado, por tranca-ruas. Se não é sua, solte. Só que aí a pessoa vai ficar com receio de ser vista como maldosa. Cada um tem a sua cruz. Carregue a sua e não a dos outros. Muito dos moços e das moças não conseguem carregar a sua cruz. Como quer carregar a dos outros? Graças a Deus. Seu Exu, qual é o nome do senhor? Meu nome é João Caveira. Salve, seu Exu. O senhor é um trabalhador da luz nas trevas? Sim. Certo. E o seu nome é João Caveira? Sim. Certo. O senhor tem alguma relação, no que se refere a trabalho, com o Exu Caveira? Que relação é essa? Ele está na frente e eu trabalho para ele através da linha do João Caveira. Muito bom. Seu João Caveira, qual foi o maior desafio que o senhor teve que superar para se tornar Exu? Desafio comigo mesmo. Certo. Arrependimento do que o senhor fez. Isso foi um desafio maior, me arrependendo do que eu fiz. O senhor acredita que a existência de Exu é importante nesse momento de transição planetária? É, moço, muito. Por quê? Se não fosse Exu, o que seria dos outros? Preciso responder mais. Realmente. O que é Exu, no seu entendimento? Exu é guardião, é equilíbrio, é vitalidade, é o meio, é o eixo entre o bem e o mal. É neutro. Certo. Como o ser humano faz para equilibrar a luz e a treva existente dentro de si? Sabendo equilibrar a si próprio para poder levar o autoconhecimento e o autocontrole para não fazer as merdas que vejo muitos fazendo. Quais são os três comportamentos que o senhor vê o ser humano fazendo que o senhor menos gosta? Ego é o primeiro. A luxúria é o segundo. Eu não amar ao próximo. O senhor acha que a encarnação é uma oportunidade que deve ser aproveitada Ao máximo. a todo custo? A encarnação, ela tem que ser aproveitada ao máximo que precisa para poder Não ter que ficar voltando nessa porra dessa terra. Pra poder pagar as merda que fizeram e que continuam fazendo. É isso. O senhor já teve que colher plantação mal feita sua própria? Eu faço isso até hoje. As plantações que eu mesmo fiz, eu colho e reimplanto de volta à terra. Até hoje. O que o senhor aprendeu com a sua última encarnação, a maior lição? Saber perdoar e entender que o ser humano ainda é falho. Mas para mim é difícil ainda. Eu pratico todo sempre o perdão. Se pudesse voltar no tempo, o que o senhor mudaria na última encarnação? Daqueles que me davam o que comer, o que cuidavam de mim e o que colocavam um copo d'água para eu beber. O senhor acreditava na vida após a morte? Não, não acreditava em nada. Era como se eu fosse ateu. Estamos falando de mim e não do outro, né? É desse que vos fala, que leva o nome de João Caveira. Não é outro João Caveira. Cada um é cada um. Deixe explicado a quem vai ouvir essa merda. O sofrimento é inevitável após a morte? Você não consegue. Você vai ter que sofrer de qualquer forma, seja for qual ela a dor, você vai sofrer. Muitas das vezes é um sofrimento de não ter feito o que deveria fazer. E isso já foi um sofrimento e não tem como não passar. Não basta o arrependimento sincero de toda a maldade praticada antes da morte? Você acha que alguém vai se preocupar? Vocês aí não se preocupam quando fala de alguém, quando deseja mal. E agora você pergunta se não dá, e eu respondo: não dá. Para quais coisas podemos evocar Exu para ajudar a resolver? O trabalho, abertura de caminho, o pataco, o arrependimento de ter falado merda, que aí nós ajudamos, entre outras que eu não vou falar. Sim. Seu João Caveira, qual é a sua reação se alguém chegar diante do senhor e pedir uma maldade? Casa que eu tô, eu não posso fazer. Já foi feito pedido para eu derrubar a casa onde eu estou trabalhando. E eu observei de longe antes de tomar qualquer atitude. Hoje trabalho na casa e quem fez a maldade e o pedido não foi atendido e estão pagando por isso. O que que o senhor acha das pessoas que reclamam de ficar carregando a cruz dos outros? Se não é sua, que solte. Igual foi falado, por tranca-ruas. Se não é sua, solte. Só que aí a pessoa vai ficar com receio de ser vista como maldosa. Cada um tem a sua cruz. Carregue a sua e não a dos outros. Muito dos moços e das moças não conseguem carregar a sua cruz. Como quer carregar a dos outros? Claro. O senhor acha legítimo uma pessoa querer derrubar a outra para subir na profissão? Eu não concordo com isso, mas vocês fazem o que eu posso fazer. Certa vez eu ouvi: quem vai para o umbral é quem tem imaturidade emocional. O senhor concorda com isso? Qual a sua visão? Não é uma verdade pura. Vai para um umbral para pagar. Mas não é uma verdade pura. Que é imaturidade. Qual que é a realidade do umbral? Muito parecido com o que vocês vivem aqui. A única diferença é que lá é escuro. Lá fede. Só que tem pessoas como vocês que só pensam em ganhar vantagem em cima dos outros. Isso eu não gosto e não aceito. Claro. É possível salvarmos os nossos parentes do umbral depois da morte? Só se você estiver do lado de lá. Porque desse lado só vai amenizar a dor deles. O que podemos fazer aos recém-desencarnados que pode ajudá-los? Não chore, não chame, esqueça. Não leve tristeza ao nome deles. Não leve mágoa ao nome deles. Não leve sofrimento ao nome deles. Qual é, seu Exu, o maior ensinamento que a caveira tem a dar aos seres humanos? A caveira. Símbolo de coisa ruim, de morte, mas também mostra recomeço, é opção de recomeçar, reconstruir uma nova vida. E a caveira nem sempre é a morte chegando. Morte é física, mas também é a morte das coisas ruins, para que dê início às coisas boas. Qual é a sua missão na Terra? Eu não posso falar, pois tem a ver com o cavalo. Claro. Qual que é o propósito da encarnação? Fazer vocês, eu e todos, evoluírem para chegar a ponto de não ter que encarnar de novo, como o velho Joaquim. Como combater as forças negativas das trevas? Atitudes e pensamentos bons ajudam a combater as trevas. O senhor tem mais luz ou trevas dentro do seu coração? Em essência, eu não posso dizer. Mas nem o momento que estou aqui trabalhando é muito mais amor do que treva. Mas fora daqui, eu tenho que trabalhar nas trevas para trazer de volta. Elevar a consciência significa o quê? Prestar atenção nas tuas atitudes e mudar a que possa evoluir. Senão, o caminho será sofrido de volta para casa. Isso vale a todos. Seu João Caveira, um encarnado consegue irritar o senhor? Ele não me irrita. Ele se engana a si próprio. Eu não preciso ficar perdendo tempo com coisinhas inúteis. Eu tenho mais o que fazer do que ficar irritado. Pode acontecer de o médium e o Exu que trabalha com ele terem o mesmo nível de evolução? Isso não é uma verdade 100% pura. É muito difícil isso acontecer. Mas pode. Seu João Caveira, o diabo existe? Existe. Eu vejo vários, em vários terreiros. São chamados de ser humano. Existe o diabo na visão dos católicos, na mente e na cabeça de cada um de vocês. E vocês, com atitudes para nós, estão fazendo o papel dele. Existe coisa pior do que ele, que eu ainda não posso falar neste momento. O suicídio é realmente uma saída? Não. Não é. informação. Atiriri. Está começando a falar de mim. Estão soprando aqui que o senhor teve umas passagens aí, mas é... mas hoje o senhor aprendeu que o suicídio não é a melhor saída? Não é a melhor saída. Não é. Entendi. O senhor acredita que é mais difícil a gente se converter para o bem e para a luz do que converter outras pessoas? Conselhos todo mundo sabe dar, mas não sabe fazer a si próprio. Comecem a fazer a si próprio para depois poder fazer tal coisa. O senhor acredita em Deus? Por que que eu não acreditaria? Se eu venho aqui, se eu estou aonde eu estou, neste casuado cavalo, sem guia, fazendo as coisas, se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. Se estou aqui, foi porque Deus permitiu. O senhor administra sozinho o seu tempo ou é um superior direto? Existe entidades, Exus, acima de mim. Principalmente em que diz relação a trabalhos, a coisas que tem que fazer no mundo espiritual, incorporado aos meus médiuns. Eu recebo ordens. Sim. Como fazemos para suportar as contrariedades da vida? Eu já disse isso. Ai, tenho a própria consciência do que é o bem e do que é o mal, do que são vocês, do que é Quiumba, do que é a entidade de luz, para que assim consigam ter o entendimento. Como devemos reagir ao sofrermos intolerância religiosa? Vire as costas e pense que não estão falando com você. Porque se você ofender, que é, você também está praticando a intolerância com os demais que não praticam a fé que você. É possível passar pelas maiores dificuldades da vida com a cabeça erguida? Muitas vezes, sim. Muitas vezes, sim. Muitas vezes, sim. Vai passar dificuldades de cabeça erguida. Agora, se tu é vagabundo, tu vai passar dificuldades com a cabeça abaixo, enfiada na terra. Pois só quem passa de cabeça erguida chega até onde quer. O que acontece quando o médium rejeita sua mediunidade? Você está perguntando do que eu acho. acho do médico que não quer trabalhar comigo ou está perguntando do todos? No caso geral. Ele vai ter algumas pedras no caminho onde não podemos atuar por causa do livre-arbítrio. Se ele não pedir, não podemos atuar, mas podemos amenizar a dor. Mas ele vai tomar tropeços e ele não precisa procurar a Umbanda ou o kardecismo ou o candomblé ou a quimbanda. Ele indo à casa de Deus, seja qual for, estaremos atuando de formas diferentes, mas estaremos atuando. O médium que finge incorporação está se sabotando e criando o seu próprio inferno? O médium que finge a incorporação, ele finge por muito pouco. Depois, encosta quiumba e leva até a destruição. Se ele não tiver a consciência que o Umba mata. Claro. Como se faz para superar o orgulho e a vaidade nos terreiros e nas religiões em geral? Deixe você mesmo ver e assim agir de forma correta, da maneira que tem que agir, e não da forma que encha os olhos de quem vê. Quando acaba a simplicidade do terreiro, se acaba um terreiro. Onde se acaba a humildade, se começa a destruição. Por isso que muitos fecham. Seu João Caveira, os grandes laços de amizade e consideração são coisas que servem em todos os planos? Tanto desta terra quanto para o astral. Mas não só o laço de amizade, mas o de inimizade também se vai junto. Até acabar e pagar o karma de um e de outro. Qual que é a função do karma na encarnação do ser humano? Resolver problemas que não foram resolvidos em demais tempos. Seu João Caveira, o espírito não obriga ninguém a fazer nada? Isso não é verdade. Não é obrigar, mas é intuir tanto bem quanto mal. E seu médium que não tem a cabeça boa e firmada, muitas das vezes faz a merda e nem sempre faz o bem. Hoje, o pai e a mãe, e até o educador, falam e não são ouvidos. Como resolver? Não existe uma maneira de forçar a nada depois de adulto. Apenas deixar sofrer por não ter ouvido os mais velhos os que têm mais conhecimento. O senhor acha que é certo fazer o bem sem olhar a quem? Sim, tem que fazer isso. Existe quem não faça, mas eu acho correto fazer, sim. Se o médio continua no erro, o Exu se afasta? Afasta e deixa ele tomar tombo, para que depois nós nos aproximamos deles, para assim levantar. Ele não quer fazer besteiras, que vá sozinho. Não vou ser conivente com isso. Responda uma coisa. É ou não é função de Exu intimidar? É sim. Função de Exu intimidar, seja para seu médium, seja para Kiumba, seja para desencarnados. Mas muitas vezes deixar o médium sofrer. Seu João Caveira, qual é a realidade da vida? A realidade da vida é que vocês precisam evoluir para não terem que ficar vindo e voltando. E qual é, portanto, a realidade da morte? A morte é a volta para a casa verdadeira. Vai na hora que tem que ir. Como a pessoa faz para saber se ela está no caminho certo dela? Ela praticando o bem, fazendo amor ao próximo, a caridade, sem ser injusta, sem bater verbalmente ou com as mãos. Ela está sendo bondosa e caridosa, e ela está sendo boa para ela e para o caminho dela. Se ela tem o caminho turvo, de merda, de droga, ela tem o caminho errado. O senhor acredita que se a pessoa tem fé, não há precipício, ela atravessa qualquer coisa? O que adianta ela ter fé e não ter atitude de fazer o que tem que ser feito? A fé ajuda, mas ela também precisa ser ajudada. Não é verdade? Sim. Seu João Caveira, tudo tem um preço. Tem. Tudo. Tudo tem um preço, sim. Seja ele material ou espiritual, ele tem um preço que tem que pagar, sim. Qual é o maior preço de trabalhar para a luz? O preço que você vai pagar trabalhando para a luz é a falta de fazer as coisas mundanas ou do mundo profano. E no nosso caso, as coisas que muitos gostam de fazer, que é os trabalhos sem depender de ninguém ordenando a nada. Eu falo a vocês trabalhando para a luz. Muito bom, mas vocês deixam e pagam o preço. Pois, no meu ver, isso já foi dito e redito. A mediunidade é um castigo, mesmo sendo um castigo benéfico a muitos. Qual é a fórmula para a salvação rápida? Quando você descobrir, você me conta. Não tem rápida. Tem o tempo aqui. Tem o tempo aí. E tem o tempo de Deus. Não é o meu tempo. Ou o seu tempo. É de Deus. O senhor acredita que ninguém escapa de Deus? Acredito. Ninguém passa desapercebido aos olhos do grandioso. Vão falar que é Exu bonzinho. Tá mais pra preto velho. Qual é a sua maior meta? Onde o senhor quer chegar sendo Exu? Você está falando da minha. Você está perguntando da minha, não é dos outros que carregam o mesmo nome. Claro, estou falando do senhor como indivíduo. Onde o senhor quer chegar vestindo a farda de Exu? A minha evolução plena. Para que quando eu sair dessa esfera aonde estou trabalhando com Exu, eu possa ir passar por uma outra linha e assim conseguir a minha evolução. Conta pra gente, seu João Caveira, um caso de sucesso que o senhor se orgulha de ter participado e resolvido no mundo espiritual. Foi com desencarne de um parente meu. Aonde eu tentei, por tempos, tentar ajudar e não conseguia. Eu consegui, depois de muito tempo, poder trazer para outra esfera que não é a minha, para que pudesse evoluir. Para que pudesse ter a consciência, para que pudesse ter uma volta e assim reencarnar novamente. E eu ainda estou aqui. Eu deixei de passar à frente para dar espaço àquele que precisava voltar antes de mim. E isso. Eu acho que me traz boas recordações e alívio ao meu sofrimento, que ainda passo por muitos no astral. Como podemos escapar à auto-obsessão? Não judiando do seu irmão. Não ofendendo aquele que está ao seu lado. Não sendo uma pessoa ruim. Não sendo você mesma. A auto-obsessão a ti e a quem está ao lado de você. Por que é preciso tanto estudo e prática para se ter discernimento? Isso não é só na terra de vocês aí. Aqui também é a mesma coisa. Se não tiver conhecimento e estudo do lado de cá, também não tem. Então, vocês precisam não só ir, mas quando passar aqui também. E vão fazer muito. É estudar. Existe punição espiritual para traição na carne? Existe. Existe, sim. Quais são as punições espirituais das traições que acontecem na carne? Você fica por um tempo isolado. Você passa por um período turbulento, igual vocês falam. Vocês ficam amarrados. Mas não é quem amarrou. É como se fosse uma teia onde vocês caem e lá vocês não saem com a própria cabeça. Essa é a punição pela traição que fez aqui nessa terra de vocês que eu estou trabalhando neste momento. Seu João Caveira, o senhor acha que jamais se deve ir ajudar o próximo antes de estar bem consigo próprio? Se você tem um copo de água e você não consegue mais água para matar a sede do próximo, como você quer ajudar? Realmente. O senhor acredita que não existe milagre? Quem disse que não existe milagre? Como o Exu João Caveira definiria um milagre legítimo? Vocês acreditam que porque um moço que está numa cadeira começa a andar é milagre? Um moço que usa óculos no rosto, enxergue, é milagre, mas a minha visão também é outra. Quando uma pessoa se transforma para melhor com os outros e consigo mesmo, isso eu também chamo de milagre. Pois se aquela pessoa não quiser e não puder mudar, ela não vai mudar. Se ela quis mudança, se ela teve melhora, isso, no meu ver, já é um milagre. Pois eu vejo muitos fazendo coisas ruins e morrendo a cada hora, a cada minuto. E esta é a minha visão. Um trabalho para destruir a sua casa espiritual é recebido de que maneira? Estão falando de mim de novo. Eu fui mandado para destruir a casa que estou hoje. E o Exu tem a opção de fazer ou não. E o Exu da casa ou a Pombagira da casa tem a condição de fazer magicamente, quebrando. E os dirigentes, pais de santo, mãe de santo, babá, como vocês falam, só vão poder agir depois que tomarem Exu e Pombagira, que estão segurando a porta, podem fazer antes. E o que quem está fazendo Exu, Quiumba ou espíritos que foram pagos para destruir, eles também podem ter a consciência e não fazer E hoje, se alguém faz para casa que eu sirvo, eu estou lá para quebrar demandas. Por isso eu pouco venho em terra para falar. Seu João Caveira, qual seria a sua maior mensagem para os humanos encarnados nesse momento de transição planetária? Aprendam enquanto há tempo, pois a vida não vai ser fácil daqui para frente. Muitos vão pagar, muitos vão sofrer. Então tenham vocês a consciência do certo e do errado. Assim sofrerão muito menos do que os outros. Todo mundo quer falar de transição planetária. Mas muitos nem sabem o que isso é. E eu não irei abrir minha boca para entrar neste mérito. Nos encontraremos muito em breve. Qual seria, seu João Caveira, a sua mensagem final para o encontro de hoje? Quando pensarem neste que vos fala, eu irei ajudar a quem assim pedir e precisar. Eu posso ir embora. Sabedor. Claro que sim. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo através da vossa sabedoria, seu Exu. Eu é que agradeço a oportunidade de eu vir falar. E nos encontraremos em breve, moço, em outra casa, com outros médiuns. Lá estarei. Naru Exu, saravá o senhor João Caveira. O que, que o senhor acha das pessoas que reclamam de ficar carregando a cruz dos outros? Se não é sua, que solte. Igual foi falado, por trancar ruas. Se não é sua, solte. Só que aí a pessoa vai ficar com receio de ser vista como maldosa. Cada um tem a sua cruz. Carregue a sua. E não a dos outros. Muito dos moços e das moças não conseguem carregar a sua cruz. Como quer carregar a dos outros? A encarnação, ela tem que ser aproveitada ao máximo. Se não fosse Exu, o que seria dos outros? Preciso responder mais. Realmente.